Aumente o contraste, porque aqui todo mundo brilha. Do pequeno ao grande, do grande ao pequeno. Aqui não existe diferença, mas você si mesmo a impõe. No seu modo e no seu ponto de vista, fazemos parte do mesmo contraste. Todos nós sorrimos, choramos e passamos por dificuldades. Somos denunciantes somente do que vemos. Não mentimos, falamos só o que entendemos. Eu cansei, tu cansou, nós cansamos de promessa. Violência com tubarão, já tem até plateia. Cartão postal, praia, farol e pão de açúcar pra não morrer de fome. O brasileiro sai na luta enquanto vocês querem agradar os de fora. Comida, trabalho pro pobre, pra Deus ele implora. Quer sair bem na fotografia com os gringos, os nossos cidadãos na miséria. Se quer bonito não adianta querer tampar com pano a verdade. O pobre na PF vive na simplicidade. Apenas mais um guerreiro que vive na dificuldade, observando adolescentes com paradas de crack. Precisa ouvir Deus e também seu coração, acreditar que ele vai trazer a solução. Infelizmente meu destino, não vou ser herdeiro. Não quero tirar da minha coroa nem o dinheiro, porque agora os nossos cidadãos cada vez começam a fumar. Às vezes é por revolta de viver nesse lugar. Do cinema pra vida real, massacre da Serra Elétrica em SP é normal. País de terceiro mundo que forma marginal. Quem não faz parte dessa escola pede no sinal a cada 15 minutos. Uma criança nasce no mundo, pode ser terrorista, sadomasoquista ou vagabundo. Muitos que no gatilho quer colocar o dedo do barão. Só quero ver flores no seu cortejo. Somos denunciantes somente do que vemos. Não mentimos, falamos só o que entendemos. Eu cansei, tu cansou, vós cansamos de promessa. Violência contra o barão, já tem até plateia. Somos denunciantes somente do que vemos. Não mentimos, falamos só o que entendemos. Eu cansei, tu cansou, vós cansamos de promessa. Violência contra o barão, já tem até plateia. Do que adianta falar de paz enquanto tem guerra? Do que adianta falar do pobre se ele vive na miséria? Enquanto estiver assim vai continuar o microtráfico. Você vai me entender quando viver com 380 de salário. Paz, a pomba branca não existe mais. Foi apedrejada pelos moleques, verde drops nos sinais. Eu cansei, tu cansou, nós cansamos de promessa. Hoje a violência contra o barão já tem até a plateia. Servimos para índices como anda a pobreza, pra saber se tem arroz e feijão na sua mesa. O preço é o carreado, pra sustentar muitas bocas, madame, prostitutas com canivete, pego sua bolsa. O presidente vive em desespero pelo Brasil, assim que o apocalipse já está por vir. Praz é a siga do inferno, é onde a criança cresce em medo e pro cemitério. Aqui a mãe chora pela filha que tá na prostituição. Dou rapo 20 reais pra trazer a refeição. Meu crescimento foi no meio da pobreza. Aqui não teve onde par na minha mesa, porque eu sou o demo das trevas. Seu bosta, tá comigo é M40 pra te jogar numa cova. Agora não adianta me fazer promessas. Você é o palhaço que anima a plateia. Somos denunciantes somente do que vemos. Não mentimos, falamos só o que entendemos. Eu cansei, tu cansou, vós cansamos de promessa. Violência contra o barão, já tem até plateia. Somos denunciantes somente do que vemos. Não mentimos, falamos só o que entendemos. Eu cansei, tu cansou, vós cansamos de promessa. Violência contra o barão, já tem até plateia. Eu cansei, tu cansou, nós cansamos de promessas. Playboy, FDP, no gueto não presta. Tráfico organizado, facção de pobre burguesia. Fatalidade banal contra prêmio, nós somos chiitas. Vou se escortejar contra atacar, quarta epilético. É o seu sem acento, contra tu eu rasgo o verbo. O povo bate palma, aplaude de pé, os mulatos. Nós arrasta a multidão e depois somos criticados. Sou gangsta até a morte, gangsta se eu não sei. Balandão da ZS, raivoso na DP. Sangue quente, trepado com a VNP, ponto 90. Pronto pra cantar no crânio por minutos. São mais de 50. PT, Cold, Fuzil, Roquete, Filobé. Na cabeça do boy, filho da puta, Zé Miguel. Nós somos gladiadores equivalente a mil gigantes. Contraste B, o verdadeiro bang bang. O pobre na PF só entra galinha dos ovos de ouro. Enquanto o burguês tá uma caverna de tesouro. A madame faz unha, cabelo, se maqueia todo dia. Enquanto a prostituta dá por comida, só no luxo, gozando com a vida bela. O sonho das negras é ser uma Cinderela. Contraste brasileiro, terra do preconceito. Há 50 anos atrás a TV era branco e preto. Boy com Sky com mais de 100 canais, isso é o mínimo. E o favelado com antena de alumínio. E o mendigo no calçadão, no corre do alimento. Deitado no chão, sem cobertor, tomando vento. Eu já cansei, eu tô cansado dos mal acabados. Ratos de experiência que vive humilhando os mulatos. Falamos o que vemos, não mentimos, jamais mentiremos. Porque somos denunciantes somente do que vemos.